sobre, falar sobre. Que mora aqui ao pé. base péché. É uma canjinha que mora aqui ao pé. É uma canjinha que mora aqui ao pé. A base péché. A base péché. A base péché. A base péché. É uma canjinha que mora aqui ao pé. É uma canjinha que mora aqui ao pé. Da música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa, passa aqui. Por ela. piscina de água gaseificada. E top music, até de madrugada. Gambas, croquetes e outros pastéis. Travestis, transformers e mesmo coronéis. Põe a minha parte ao meu cocktail. Ponho tudo de parte, diga até gostei. Chegam rocas decadentes bem para a frente. E é capaz de vir até gente decente. Tributantes vaporosas, cheias de aspirações. E os especialistas em complicações. Venha a minha parte ao meu cocktail. Ponho tudo de parte, diga até gostei. Venha a minha parte ao meu cocktail. Playboys batidos, jovens inocentes. Colonistas saindo com dores de dentes. Esquerdistas que tomam bebidas rosadas. Pontos de pessoas sem serem convidadas. Venha a minha parte ao meu cocktail. Ponho tudo de parte, diga até gostar. Não traga companheira mesmo para dançar. Espero por si no primeiro andar. Se sentir subitamente falta de apetite, olhe para a entrada. Chegou a Judite. Ao meu cocktail, ponho tudo de parte, diga até gostar. Bye-bye.